spécial, un amour de la femme. Chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Il est 13h31, voilà l'émission Est-ce comme souvenir est de retour. Voici donc, eh bien, on a pu commencer avec l'accordéon. Et puis avec l'accordéon, cela c'est pas fini, on va en retrouver d'autres. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, aussi une très bonne matinée. Et puis j'espère que ça vous plaît de passer un moment avec les chansons souvenirs, avec de 1900 jusqu'en 1950, avec bien sûr, il y aura beaucoup de musiques différentes, avec de l'accordéon, du jazz et puis d'autres musiques comme de classique et autres musiques. Voilà donc, je vous retrouve avec d'autres morceaux d'accordéon, avec tout simplement Émile Prudhomme, et puis juste après lui, ce sera André Verschuren. vas-y, n'y va pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire si tu me plais? Parce que c'est ça le plus important. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tes fausses dents, tes oreilles de lapin, tes yeux de coquette. Tu as beaucoup d'argent. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On croit souvent que pour trouver l'amour, il faut savoir faire de grands discours. C'est une erreur, on peut trouver le bonheur avec des procédés moins compliqués. Un petit sourire par-ci, un petit sourire par-là, et voilà que tout resplendit et que la vie s'emplit de joie. Un petit clin d'œil par-ci, un petit baiser par-là, et voilà que l'amour grandit avant que l'on ait compris pourquoi. Écoutez, autour de vous on entend jour et nuit les mots doux. J'aime tes jolis yeux, j'aime, c'est merveilleux. Un petit cocktail par-ci, un peu de musique par-là, et l'amour va s'épanouir simplement avec un petit sourire. Petit sourire par là, et voilà comment les ennuis disparaissent à grands pas. Un petit clin d'œil par-ci, petit baiser par là. Et voilà, la brouille est finie. Avant que l'on ait compris pourquoi, on se dit des petits riens. On s'appelle mon petit chou, mon lapin. Dis-moi, oh mon amour, dis-moi, c'est pour toujours un petit mensonge par-ci, des tas de baisers par-là. Et l'amour veut bien revenir aux merveilles, sans pareil. Simplement sans boniment et rien qu'avec un tout petit sourire. Voici donc Marjolaine avec Francis Lamarck. Dans une rue pleine de brouillard, un inconnu sur sa guitare chantait, chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai, je t'avais dit, je reviendrai. J'étais parti, encore enfant, Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans les rues, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu, plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare a disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant la chanson. S'appelle tout simplement Jacqueline François avec Doucement. Doucement, doucement, tu avais pris mon cœur. Doucement, doucement, et j'ai vu tristement notre amour se ternir. J'ai lutté, mais en vain, je ne t'ai pas repris. Doucement, doucement, tout finit. Thank you. n'était qu'un simple roman, notre amour n'aurait pas laissé de trace. Mais il est en moi, il est mon tourment, et chaque jour m'apporte un regret. Avait pris mon cœur, doucement, doucement, j'allais vers le bonheur. Je croyais dans tes yeux, je croyais tes serments, me moquant des envieux, mais pourtant. Doucement, tu t'es mise à mentir, et j'ai vu tristement notre amour se flétrir. J'ai lutté, mais en vain, je ne t'ai pas repris. Doucement, doucement. À toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Lors de son premier séjour parmi nous, Irène Hilda a laissé un souvenir inoubliable et c'est avec joie que nous lui souhaitons la bienvenue. Ce soir, notre gracieuse invitée nous contera une légende bien moderne puisqu'elle s'intitule « La légende du jazz ». Le jazz naquit d'un jour au fond d'une ruelle. C'est un gars de New York, négro spirituel. C'est lui qui, tout petit, pour apprendre à marcher, chevaucher sur des thèmes, des trombones bouchées. Plus tard, Dandy à la peau noire, il gueule sur les estrades, des dancing de Broadway gonflés de tant d'amour conduit. Des filles énervées reprennent ses tirades, chavirer le long des longues nuits. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Qui nous soutient par son rythme magique, ses mélodies barbares, ses accords compliqués. C'est lui qui a trouvé la nouvelle musique, stupéfiant pour les nerfs d'un monde détraqué. Trônant au milieu de l'orchestre, monarque fantastique, empalaché de l'or vivant, des cuivres déchaînés, il règne sur les corps fanatique, majesté de la mode et de la nouveauté. Mais quand vient le soir, le petit roi noir, avec un sourire bizarre, s'endort sur le piano et rêve de Mozart. sur l'avenue Foch. Nez au vent et les mains dans les poches. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je me sens bien, je suis chez moi. C'est mon petit coin et chaque matin, tout au long de l'avenue du Bois, je retrouve avec la même joie le balayeur, le sergent de ville et le cavalier qui me disent bonjour, monsieur Alfred. Tout cela n'est qu'une question de veine. J'aurais pu tomber sur un autre quartier. Je m'en serais bien contenté sans peine, car j'ai pas oublié où je suis né. J'ai un petit trois pièces au quatrième, mais y a pas d'ascenseur pour y monter. Devant moi, c'est certain, j'ai un fameux jardin. J'en suis pas proprio, mais chaque matin, yam, parapapapa, quand je me promène sur l'avenue Foch, nez au vent et les mains dans les poches, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je me sens bien, je suis chez moi, c'est mon petit coin et chaque matin, tout au long de l'avenue du Bois, je retrouve avec la même joie tous les sportifs, boxeurs ou bien coureurs à pied qui me disent « Alors, monsieur Maurice, venez vous entraîner un petit peu, venez, ça vous fera du bien, allez !» Quand je me promène sur l'avenue Foch, nez au vent et les mains dans les poches, je vois défiler Parisiens ou étrangers, chanterais rue Pain ou petits couples d'employés qui s'en vont main dans la main vers le Bois chercher un joli coin. Et tout ému mais ravi, je remonte chez moi sur mon balcon et chaque c'est moi qui suis public et j'applaudis Paris. Voilà donc, juste un instant, j'ai pu entendre tout simplement Maurice Chevalier. Voici Charles Trenet avec le titre Terre. Moi, Christophe Colomb, voguait sur la mer immense, interrogeant les horizons, les vents des quatre saisons. Les matelots, pauvres garçons, disaient nous n'avons pas de chance. Quand un beau jour, en haut du pont, on entendit Colomb dire terre, terre, oui c'est toi, terre, terre, je te vois, terre, terre, viens à moi, oui terre, je suis à toi, terre, terre, oui c'est toi. Terre, terre, qui donne la joie. Terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi. Descendons au plus tôt, le pays est beau, la plaine est joyeuse. Bâtissons des maisons, pêchons des poissons, chantons des chansons. Terre, terre, oui, c'est toi. Terre, terre, qui donne la joie. Terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi. Comme Colomb sur son bateau, nous voguions à la dérive. L'eau était sale, oh quel salaud, oh quel méli-mélo. Et puis un jour, tout devint beau, tout devint clair sur la rive. Elle en riait, elle en pleurait, et le monde chantait, oh hé hey. Terre, terre, oui c'est toi, terre, terre, qui donne la joie. Terre, terre, viens à moi, oui terre, je suis à toi. Terre, terre, oui c'est toi, terre qui donne la joie, terre, terre, viens à moi, oui, terre, je suis à toi. Quel jardin merveilleux brille sous nos yeux. Oh, les belles tomates. Le ciel est parfumé. Quand on aura semé, on pourra s'aimer. Terre, terre, disent les bois. Terre, terre, dit la loi. Terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi. Vive la terre, en dit les blondes. Vive la terre, a dit le monde. Vive la terre, en dit les brunes. Vive la terre, a dit la lune. Voici donc Niflor avec Si tu savais. Pleure en pensant aux heures trop brèves, aux heures d'amour, d'abandon. Si tu savais combien j'ai pleuré, si tu savais comme tout a changé, oh mon amour, oui tu reviens. Voici donc Marie-Josée avec Si demain. Si demain tu t'en allais au bras d'une autre, le grand amour qui est le nôtre pourrait mourir à l'instant même. Autant de peine. Si demain tu choisissais d'autres caresses, chérie, mon cœur dans sa détresse ne battrait plus jamais. Sans toi ma vie entière serait plus triste que l'enfer. Sans tes yeux qui m'éclairent, s'éteindrait la lumière. le grand amour qui est le nôtre sombrerait à jamais. Mais tu es là dans mes bras et devant ton sourire, mes pensées folles déjà s'envolent. Ne t'en va plus quand tu pars, mon bonheur se déchire. Rien ne console mon tourment et ma peur. Si demain tu t'en allais au bras d'une autre, le grand amour qui est le nôtre pourrait mourir à l'instant même de tant de peine. Sans toi, ma vie entière serait plus triste que l'enfer. Sans tes yeux qui m'éclairent, s'éteindrait la lumière. Si demain tu t'en allais au bras d'une autre, le grand amour qui est le nôtre sombrerait à jamais. Voici donc eh bien Sébastien le Pingouin, ici Bourville. Qui connaît Sébastien le Pingouin? Oh, moi, hein? Moi, hein? Moi, je ferai le père Pingouin. Non, non, non. Et voilà la mère Pingouin. Allons, mes pingouins, hein? Mes enfants, je veux dire. Il vous faut pas grand chose pour vous faire rire. Ah là là, quelle jeunesse. Bon, vous ferez le pingouin à chaque fois, hein? D'accord? Un, deux. C'est moi, Sébastien, tiens, tiens, le joli pingouin, gouin, gouin. Mon grand-père était marquis, et le long de la banquise, il promenait sa marquise sous le soleil de minuit. C'est moi, Sébastien, tiens, tiens, le joli pingouin, gouin, gouin. Il partait en société, tous deux avaient fait toilette, lissant la plume et l'aigrette, comme gens de qualité. C'est moi, Sébastien, très bien, le joli pingouin, ouin, ouin. Ils allèrent ce soir-là dans un bal plein d'élégance, et firent des révérences, et dansèrent des polkas. Alors, alors, alors, alors, alors. Il faut pas danser, là. Alors, il faut pas danser, voyons, on chante. On peut pas tout faire en même temps. Ah, là, là, quel gosse. Ils allèrent ce soir-là dans un bal plein d'élégance. Dis, tonton, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu l'as déjà chanté, ce couplet-là? Ah, ben oui, oui, c'est vrai. Alors, forcément, vous me troublez, là. Vous êtes là, vous dansez. Comment voulez-vous que je me concentre? Ah, là, là, là, là. Marquis Pingouin but du vin qui lui montait à la tête, et la marquise en goguette zigzaguait sur le chemin. C'est moi, Sébastien, tiens, joli pingouin. Elle est bien gentille, la marquise, mais à bois. Le marquis tomba dans l'eau, glissant soudain sur la glace, et l'on vit surgir en face un énorme cachalot. C'est moi, Sébastien, tiens, le joli pingouin. C'est amusant, ça. Mais le méchant cachalot fut pêché par la marquise, et put voir, quoi qu'on en dise, qu'un pingouin n'est pas manchot. C'est moi, Sébastien, tiens, tiens, le joli pingouin, quoi, quoi. C'est moi, Sébastien. Voici donc qui s'appelle Paul Meurice. Ah oui, ah oui, ça. Cuidadito, muchacho, que ahora viene el tango. Non, je ne suis pas un gaucho. Je suis tout bonnement parigot. Porteño. Et je suis venu ce soir os pour vous fabriquer un tangos. Tant pis si ça n'est pas très bien. Nous ne sommes pas des Argentins. Et si comme moi vous êtes touchés, on serait plutôt des Argentés. Et mon tango est un tango. Manito, compañero. Je n'habite pas Buenos Aires, dans ce pays-là qui fait trop chaud. Ce sorreo. J'habite rue de la Glacière, dans une glacière on a moins chaud. Là-bas on n'y voit que du Rio, Rio de la Plata, Rio de Janeiro. En France on n'a même pas un Rio. Ainsi pourtant le Trocadéro est mon tango, est un tango, un vrai tango qui fut conçu par un dingo. En le chantant, on devient idiot, en l'écoutant. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. chasseur s'en va avec son chien, son fusil, son barda. Il croit toujours accomplir un espoir, mais souvent la bredouille il ramènera. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, mon chien, ramène-moi une perdrix, un lapin. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, mon chien, parcours-moi, surtout cherche bien. Quand il revient échauffé et vanné, il n'a rien mis dans le fond du carnier. Sa femme lui dit, mais dois-tu chasser? Est-ce la colombe, la béca sous le café? Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, mon chien, ramène-moi une perdrix, un lapin. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, mon chien, parcours-le-poing, surtout cherche bien. C'est aujourd'hui que la chance a tourné, c'est un beau lièvre qu'il a mis dans le carnier. Mais c'est son chien qui lui a rapporté le voisin en son absence attiré. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, mon chien, ramène-moi perdrix, un lapin. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, mon chien, parcours-moi, surtout cherche bien. Donc retour avec les chansons, et voici tout simplement, ils s'appellent Albert Préjean. Pris entre deux grands magasins, qui dans le quartier sont voisins, Jeanne est la plus brune du monde, Lise est blonde comme Lola. J'attends tous les soirs dans la rue Mogano, et je pars avec la première qui sort. Je ne sais pas qui je préfère, mais qui faire, c'est mon sort. J'ai chanté mon amour à Jeannette, en passant aux galeries midinettes, et je lui fis la promesse de lui donner ma tendresse. J'ai chanté mon amour à Lisette, en passant près de l'autre établissement. Lisette, c'est le printemps, Jeannette, c'est le concurrent, je les aime toutes les deux également. Jeannette est première au rayon de Gantry, je suis son client favori. Mais beaucoup d'hommes lui proposent, triste chose, leurs mains aussi. Lisette est vendeuse au rayon des parfums, de ses flacons j'ai dû m'acheter plus de vin. Mais le soleil qui me fasse vivre, qui m'enivre, c'est le sien. J'ai chanté mon amour à Jeannette, en passant aux galeries midinettes, et je lui fis la promesse de lui donner ma tendresse. J'ai chanté mon amour à Lisette, en passant près de l'autre établissement. Lisette, c'est le printemps, Jeannette, c'est le concurrent, je les aime toutes les deux également. J'ai chanté mon amour à Lisette, en passant près de l'autre établissement. Lisette, c'est le printemps, Jeannette, c'est le concurrent, je les aime toutes les deux. Voici donc qui s'appelle Maté. Ah, oui, ça, c'est Michel Maté, le titre sur un rocher Monte Carlo. rocher au bord de l'eau, c'est Monte Carlo. Dans les jardins Casino, c'est Monte Carlo. Une terrasse et un palais, un grand hôtel, un grand café, tout ce que le monde entier vient visiter. Au bord de l'eau, c'est Monte Carlo. Des musiciens sur leur violon, tout charme de vieilles chansons. Et c'est en calèche au nez blanc que l'on se promène en rêvant sur une route auprès des flots. Carlo, on se balade au petit trot à Monte Carlo. Sous le soleil, parmi les fleurs, on vient s'aimer, donner son cœur. Tout ce que les hommes vont vivre à deux, sur un rocher au bord de l'eau, c'est Monte Carlo. Sur ce rocher, bien des bonheurs se sont joués sur deux couleurs. L'argent scintillé disparaît, rien ne va plus, les jeux sont faits. Le dernier comte de Pérou, c'est Monte Carlo, avec un bras et un château. Qui s'appelle tout simplement Marie Darmon avec la veille Rengaine. Que l'on croit faner, chanter sur le boulevard par un vieux clochard, vient nous dire bonsoir. Et cette rengaine soudain fait valser les peines d'antan, les joies d'un moment de tous les passants. En ce temps-là, bercé par la musique nostalgique d'un pauvre piano mécanique, les amoureux sont payés et dansaient sans arrêt pour deux pièces de monnaie, la vieille rengaine que l'on croit faner. Fais bien des petits tours, mais reviens toujours chanter nos amours. Elle court dans Paris au bras d'un titi, mais un jour elle s'en va sur un grand bateau avec le matelot qui l'emmène à Cuba. Puis dès qu'on l'oublie, elle revient sans bruit et sur le coup de minuit, elle nous retombe dessus dès qu'on ne l'attend plus au coin de la rue. La vieille rengaine que l'on croit faner, tout en se promenant, offre un peu de printemps à tous les braves gens. Puis au bout de la semaine, elle va faire chanter les jeunes amants qui jurent tendrement de s'aimer tout le temps. Moi, quand j'entends cette étrange musique, j'ai le cœur qui bat comme une mécanique. Et je revois les baisers passionnés qu'un soir en danse, tu m'as donné, la vieille rengaine que l'on croit faner, renaîtra toujours au coin du faubourg pour chanter l'amour. J'entends cette étrange musique, j'ai le cœur qui bat comme une mécanique. Et je revois les baisers passionnés qu'un soir en danse, tu m'as donné, la vieille rengaine que l'on pourra faner, renaîtra toujours au coin du feu pour chanter, pour chanter, pour chanter, pour chanter l'amour. voici donc qui s'appelle Georges Hamel avec une fleur dans la nuit. Dans ta vie Voici donc une chanson du côté basque. Les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être de ce pays, on est comme en vacances durant toute sa vie. Aïe, fou, chiquipou, aïe, fou, aïe. Aïe, fou, chiquipou, aïe, fou, aïe. Aïe, fou, chiquipou, aïe, fou, aïe. Aïe, fou, chiquipou, l'azur au-dessus, comme un glaive prêt à trancher le fil qui nous retient debout. Il faut vivre partout, dans la boue et le rêve, en aimant à la fois et le rêve et la boue. Il faut se dépêcher d'adorer ce qui passe, un film à la télé, un regard dans la cour, un cœur fragile et nu sous une carapace, une allure de fille éphémère qui court. Je veux la chair joyeuse et qui lit tous les livres, du poète au polar, de la Bible à Vermont, m'endormir presque à jeun et me réveiller ivre, avoir le premier geste et pas le dernier mot. Étouffer d'émotions, de désir, de musique, écouter le silence où Mozart chante encore, avoir une mémoire hypocrite, amnésique, réfractaire au regret, indulgente au remords. Il faut vivre, il faut peindre avec ou sans palette, et sculpter dans le marbre effrayant du destin les ailes mortes du moulin de la galette, la robe de mariée où s'endort la putain. Il faut voir Dieu descendre une ruelle morne en sifflotant un air de rancune et d'espoir, et le diable rêver en aiguisant ses cornes que la lumière prend sa source dans le noir. Football, amour, alcool, gloire, frissons, tendresse, je prends tout pêle-mêle et je suis bien partout, au milieu des dockers dont la mare est l'adresse, dans la fête zigane et le rire bantou. On n'a jamais le temps, le temps nous a, il traîne comme un fleuve de plaine aux méandres moqueurs, mais on y trouve un livre et des chants de sirènes et un songe accroché au pas du remorqueur. Jamais ce qui éteint, jamais ce qui dégoûte, toujours, toujours, toujours ce qui fait avancer. Il faut boire ses jours un à un, goutte à goutte, et ne trouver de l'or que pour le dépenser. Qu'on s'appelle Suzanne, Henri, Serge, ou que sais-je, qui d'âme évanescent, anonyme, paumé, il faut croire au soleil en adorant la neige et chercher le plus que parfait du verbe aimer. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête. Quelque chose a changé pendant que nous passions. Praline. Vous connaissez Praline? Comment vous ne connaissez pas Praline? Sur les Champs-Élysées, ses cheveux tout bouclés, elle est fraîche. Le titre, c'est bien Praline et c'est Jean Sablon. Regardez-la marcher, elle a l'air de danser. Sur le coup de midi, c'est Praline. Elle est toujours bien habillée, on dirait qu'elle est riche. Bien chapeautée, chaussée gantée, elle a même un caniche. Car elle est mannequin, du velours au satin, elle passe la journée, c'est Praline. Une robe du soir, le manteau rayé noir, la robe de mariée, c'est Praline. 8 heures toute seule, est fatiguée, elle rentre chez elle. Demain il faut recommencer. Elle oublie qu'elle est belle. Sur les Champs-Élysées, des messieurs distingués feraient bien des folies pour Praline. Elle fait non gentiment, elle ne veut qu'un amant, et ce sera pour la vie, dit Praline. Le soir où je l'ai rencontrée, elle m'a fait un sourire. Et puis on est allé danser. Après, je peux pas vous dire. Depuis tout a changé, nous sommes fiancés, et la vie est jolie, ma Praline. On va se marier, c'est banal à pleurer, mais c'est moi qui souris, ma Praline. Voilà donc, il y a deux titres différents. Voici donc le premier, c'est tout simplement Tous s'invitent. C'est une des chansons de Lille Harmonie que j'ai dit bonjour. Et puis juste après, une des chanteuses qu'elle aime bien, c'est Edith Piaf. Et le titre s'appelle tout simplement Retour. Bonjour, c'est Lille Harmonie sur Radio Arc-en-Ciel. Et que m'importe d'où tu viens? Et de n'importe quel continent, nous sommes tous invités sur terre. Nous ne sommes pas si différents. Il suffit simplement d'y croire, de se parler. Où que tu vives, fraternité pour que le soleil enfin inonde de ses rayons vers cette amitié. Parfois presque rien, et peut-être une main tendue à prendre de l'autre. Et oui, moi j'ose savoir que le temps n'est pas perdu. Laisse-là ton fusil, tes grenades, on t'espère, on te tend dans les bras. Pense à nous qui restons à la guerre, les soirs calmes où ton cœur aimera. Et va dire à mon père, ne leur dis rien du front, ne parle pas du feu, et mens quand il faudra mentir. Dis-leur que nous chantions quand tu as dû partir, en buvant tous le verre d'adieu. Tu retournes nos pays camarades, et la paix va renaître pour toi. Laisse là ton fusil, tes grenades, on t'espère, on te tend dans les bras. Pense à nous qui restons à la guerre, les soirs calmes où ton cœur aimera. Et va dire à mon père, à ma mère, qu'à Noël, peut-être on reviendra. Vivra de trop jeune alors pour être heureux. Je t'aime à cœur battant, le tien est consentant. Pourtant, chacun prétend qu'on a le temps. On dit qu'un bonheur absolu ne vient qu'après avoir vécu. Mais nous, dès nos premiers vivra d'eux. C'est mon enfant sourire un peu. Nous savons à présent, on écrit son roman. À tout âge on s'aimant, tout simplement. D'ailleurs, le ciel donne à chacun un cœur pour répondre au destin. Trop jeune ou non, c'est bien égal. Avec Arc-en-Ciel, découvrez la passion de la musique. Voici donc qui s'appelle Fred de Mella avec la chanson de Lara. Un jour Lara, quand le vent a tourné, un jour Lara, ton amour t'a quitté. Comme un manège pour toi sera ta chanson. La voici donc les compagnons de la chanson et le titre s'appelle Ma chanson. Vers le vent, la pluie, chantent leur mélodie. La brume ou le soleil, à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi, tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays, grand désert d'Italie. pour Saint-Jacques avec tout simplement Lise Gauthier. Quelques exploits amoureux, notre esprit se rappelle, mais c'est toujours au moins heureux que le cœur est fidèle. À celle qu'on ne peut avoir, on garde une tendresse, comme je le fais depuis un soir de ma pauvre jeunesse. Ce soir-là, j'avais pour l'amour mis mes habits de Pâques, car une fille faite autour devait aller m'attendre autour, tout autour de la tour Saint-Jacques. Voilà comment c'était venu de fenêtre à fenêtre. En lui parlant, j'avais connu un immense bien-être. Cet enfant était de Paris, dont les filles sont fières, et non pas toujours les maris qu'avait rêvé leur père. Et pour connaître mon amour, pour mes habits de Pâques, ou pour me payer de retour, nous devions nous trouver autour, tout autour de la tour Saint-Jacques. J'en fis à peine le chemin, ma beauté va de suite, lorsque jeune on parle même comme le cœur babille. Il faisait un temps radieux, le ciel était sans voile, mais pour moi qui voyais ses yeux, qu'importaient les étoiles. Tout mon corps frissonnait d'amour dans mes habits de paille. De la voir ainsi sans détour avec moi cheminer autour, tout autour de la tour Saint-Jacques. Vous avez sans doute un métier d'image de conquête. Oui, dis-je, je suis ouvrier, ma famille est honnête. Je vous prenais pour un commis, ajoute alors ma belle. Pourquoi n'êtes-vous pas mieux mis? Oh, adieu, monsieur Dinel. Soyez donc fiers de votre amour dans vos habits de Pâques, pour qu'à la fin d'un si beau jour, me la pleurant autour, tout autour de la tour Saint-Jacques. Quand on vous aime comme ça, par Yvette Guilbert. Je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée et je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même me jeter par la fenêtre. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. La première fois qu'il m'offrit sa tendresse, il me fit peur tant il roula des yeux. Et depuis ce temps-là, quand il me fait une caresse, j'emporte la marque et je les bras tout bleus. À son désir, souvent, je me dérobe, car pour m'aimer, je sais que cet être-là va me déchirer mon jupon et ma robe. Ah, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il me soulève, pas moyen que je m'échappe, il me serre si fort. Oh, je perds la respiration. Et comme sur la joue, il me colle une petite tape. Et tout de suite, tout de suite, ça me fait comme une fluxion. Et s'il me presse la main, je suis sûr qu'il va me la tordre. Et s'il me touche le doigt, je suis sûr qu'il l'écrasera. Il ne peut pas m'embrasser sans me mordre. Oh, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Et quand on vous aime, quand on vous aime. Tu veux bien m'emmener à la promenade, c'est long des chemins couverts et poussiéreux. Si parce que quand Raoul devient maussade, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite que je mette les yeux. Si je me retourne alors, il faut voir comme Raoul me pince en me disant tout bon, je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, ah, quand on vous aime, ah, quand on vous aime comme ça. moi je vous laisse avec deux titres différents, c'est du classique et donc un petit coucou à Petit Boy, donc à Tounou. Il se reconnaîtra, donc voici deux morceaux pour lui. J'écrive ce thème. Oui, c'est ça. C'est ça. Valse exquise, valse qui me grise et que j'impose. C'est toi, chant berceur, dis-lui quand douceur, dis-lui quand tendresse, en caresse, vous êtes seul. Résis, j'avais jadis en moi un seul amour, un unique émoi, rien n'avait su m'émouvoir, rien n'a donc pu me décevoir. Récit, si je devais un jour, c'est en jamais. ce qui me resterait serait dans un regret, puisque j'aurais perdu à jamais la valse que j'aimais. Valse qui me grise et que j'improvise. Dis-lui donc pour moi, quelle c'est toi, chanteuse. Dis-lui quand douce, dis-lui quand tendresse. Voici donc un morceau de jazz. I'm feeling kind of lonely, haven't slept a wink. I walk the floor and watch that door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four, and Lord, how slow the moments go, and all I do is pour coffee, feeling low as the ground, and it's driving me crazy, this waiting for my baby. It's nicotine and not much heart to find. Coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe, maybe my baby for my baby to make. c'est aussi ça. J'en aurais tant de peine que plus rien ne pourrait calmer mon pauvre cœur. Chérie, si tu partais, je n'aurais pas de haine, mais l'amour s'en irait emportant mon bonheur. Mes plus belles espérances passées au rang des souvenirs seraient une telle souffrance qu'il me serait doux de mourir, car la vie traînerait et me semblerait belle. Le soleil s'éteindrait, et ici tu partais. voici Annie Gould avec Écoute-moi. La vie de tous les jours me laisse un temps beaucoup trop court pour te parler d'amour. Mais quand la nuit descend dans le soir calme et reposant, je peux t'aimer vraiment. Écoute-moi, rien qu'un instant. Il ne faut que si peu de temps pour dire je t'aime. Car à quoi bon pour dire autant, toute une chanson, tout un poème. Ferme les yeux, écoute-moi. On peut se comprendre parfois sans parler même. Pourquoi couvrir la voix d'un cœur qui bat pour toi? Mon cœur parle bien mieux que moi. Le seul trésor que j'ai, ce sont nos rêves partagés, nos souvenirs légers. Alors il serait fou de gaspiller ces mots si doux, notre richesse à nous. Écoute-moi. Rien qu'un instant, il ne faut que si peu de temps pour dire je t'aime. Car à quoi bon pour dire autant, toute une chanson, tout un poème. Ferme les yeux, écoute-moi. Peut se comprendre parfois sans parler même. Pourquoi couvrir la voix d'un cœur qui bat pour toi? Mon cœur parle bien mieux que moi. Voici donc une viennoise et c'est Florelle. Une viennoise, une viennoise, c'est un produit au sorceleur qui tient du fruit et de la fleur. Une viennoise, une viennoise. Par sa blondeur, son feu vermeil, c'est un rayon soleil. À Paris, à Madrid, à Rome, à Moscou, on trouve partout une femme à son goût. Oui, mais la plus jolie, pourquoi le cacher? C'est à Vienne que l'on vient. Une viennoise, une viennoise, c'est un produit en sorceleur qui tient du fruit et de la fleur. Une viennoise. Viennoise, par sa blondeur, son feu vermeil, c'est un rayon de soleil. noire, une vie bien noire, c'est un produit en fleur qui s'y a du fruit et de la fleur, une vie bien noire, une vie bien noire. Arc-en-ciel, un amour de FM. Simplement, à partir de 17h jusqu'à 19h, eh bien, vous allez retrouver l'émission de Manish avec l'émission Découverte. Et puis demain, eh bien, vous allez retrouver à partir de 19h, donc samedi, entre 16h et 18h, avec l'émission Nash Flamenca avec Julien. Voilà donc que vous allez retrouver. Et donc, je laisse avec maintenant deux titres différents, c'est du Paso Doble. Et puis ce moment, voici donc deux titres différents. Et après, ça sera Patrice et Mario. jardins de Valencia. Lorsque descend le crépuscule, les amoureux se dissimulent derrière les campanules et les bougainvillées. Dans les jardins de Valencia, tandis qu'au ciel monte la lune, chacun en menant sa chacune s'en va dans la nuit brune, rêver dans les allées. Dans les coins sombres, on voit des ombres, et dans la nuit s'envolent de tendres baisers. Les années passent, le temps s'efface, ceux qui le savent ont bien raison d'en profiter. Dans les jardins de Valencia, on y parle un bien doux langage, pourtant n'en prenez pas ombrage, car les filles sont sages, là-bas à Valencia. Dans les jardins parmi les lierres, on dit qu'une madone en pierre exauce pour la vie entière les vœux et les prières de tous les amoureux. Dans les jardins de Valencia, lorsque descend le crépuscule, les amoureux se dissimulent derrière les campanules et les bougainvillées. Dans les jardins de Valencia, tandis qu'au ciel monte la lune, chacun en menant sa chacune s'en va dans la nuit brune, rêver dans les allées. Dans les coins sombres, on voit des ombres, et dans la nuit s'envolent de tendres baisers. Les années passent, le temps s'efface, ceux qui le savent ont bien raison d'en profiter. Dans les jardins de Valencia, on y parle un bien doux langage, pourtant n'en prenez pas ombrage, car les filles sont sages, là-bas Valencia. Dans les jardins de Valencia. À tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Ray Ventura et le titre L'IA des jours. Savez-vous tout ce qui compte lundi, mardi et mercredi? Savez-vous ce qu'on raconte jeudi, samedi et vendredi? Savez-vous ce qu'est la vie du plus grand jusqu'au plus petit? Rapidement, dimanche, on aura du bonheur plein les bras. Rapidement, dimanche, on fera tout ce qui nous plaira. C'est le jour où chacun sourit, plus d'ennuis, plus de soucis. Et partout c'est vraiment le jour où l'on ne pense qu'à l'amour. Rapidement, dimanche, dans les rues on va faire un petit tour. Rapidement, dimanche, pour qu'on voit ma belle robe de velours, avalant comme de bons époux, avec les amants, et bras dessus, bras dessous. Pour glaner des souvenirs pour demain, sur la marmonteur bon goût. Rapidement, dimanche, que l'on change un petit peu de décor. Rapidement, dimanche, ce jour-là, je vous le jure, rien du sang. On rira sans sa coupe d'un sou, puisque l'on rendra tout par le bon goût. Portugaise, parce que voici une information pour Tony Carreira qui sera au mois de janvier, donc le 21 janvier 2022, qui sera tout simplement au Zénith d'Orléans, donc au Zénith le 21 janvier 2022. Voici donc un de ses titres et juste après une des chansons pour Florian. Si seja o meu dia. Vem, vem de fogo vestida. Por mim fica perdida. Faz minha fantasia. Cai, cai, cai. Cai nos meus braços, Maria. Cai, cai, cai. Cai nos meus braços, Maria. Cai, cai nos meus braços, Maria. Queres falar comigo?

C'est du soleil toute la journée. Voici donc Pierre Dudon avec le titre Le Grand Pont. Ville, qui ne connaît pas son grand pont. On le connaît tellement bien qu'on finit par n'y plus penser. Et pourtant, on y passe, on y repasse sans arrêt. Il connaît nos joies, nos déceptions. On y est passé en compagnie de ceux qu'on aime. On y rencontrait ceux qu'on craint et ceux qu'on admire. Tous ceux de la ville y passent, elles font vivre. Le grand pont est toujours en mouvement, avec ses autos, ses trams, ses vélos, ses camions. C'est comme une grande chanson de tous les jours. Écoutez-la plutôt, la chanson du grand pont. Des jolies filles, des soldats, des agents, des voyous et même des braves gens. Soin de soin, il y a des maisons, des rues, des magasins, des fontaines, des églises, des jardins. Mais dans notre ville, il est une chanson que l'on chante à l'unisson. C'est la chanson du grand pont de notre ville. C'est la chanson bien tranquille que 20 fois par jour nous chantons. On est forcé de passer par grand pont de notre ville. À chaque promenade inutile et chaque fois qu'on est pressé, alors on y rencontre justement ce monsieur qu'on connaît. Alors il faut qu'on montre le monsieur poli que l'on est. C'est la chanson du grand pont de notre ville. C'est la chanson bien tranquille que 20 fois par jour nous chantons. Dans notre ville, comme dans toutes les villes, on se fait du mauvais sang de la bile. Soin, soin, chacun s'occupe de ce que fait son voisin. Chacun dit du mal ou du bien. Soin, soin, savez-vous que telle et telle a dit qu'une telle a dit ça sur une telle, qu'en dit-elle? Soin, soin, mais dans le fond, on s'aime tous beaucoup, puisqu'on est tous de chez nous. C'est la chanson du grand pont de notre ville. C'est la chanson bien tranquille que 20 fois par jour nous chantons. On est forcé de passer par grand pont de notre ville. À chaque promenade inutile et chaque fois qu'on est pressé, alors on y rencontre justement ce monsieur qu'on connaît. Alors il faut qu'on montre le monsieur poli que l'on est. C'est la chanson du grand pont de notre ville. C'est la chanson bien tranquille que 20 fois par jour nous chantons. Dans notre ville comme dans toutes les villes, il y a des amoureux et des idylles. Soin, soin, il y a des grands amours, il y a des petites béguins. Les filles ont l'œil fatal ou coquin. Soin, soin, et chaque soir dans les jardins publics, on met la théorie en pratique. Soin, soin, et le lendemain quand il fait nouveau jour, chacun retrouve son amour. C'est la chanson du grand pont du grand pont de notre ville. C'est la chanson bien tranquille que 20 fois par jour nous chantons. On est forcé de passer par grand pont de notre ville. À chaque promenade inutile et chaque fois qu'on est pressé, alors on y rencontre cette jolie jeune fille qu'on connaît, mais bien sûr. Alors il faut qu'on montre le gentil jeune homme que l'on est. C'est la chanson du grand pont de notre ville. C'est la chanson bien tranquille que 20 fois par jour nous chantons. Que 20 fois par jour nous chantons. Je me souviens très bien du petit bal de la marine, près du pont de Grenelle où j'ai connu mes petites cousines. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait tard, on s'en allait à pied. À l'aube, à la fin de la semaine, on se retrouvait à la marine. Puis au bord de la Seine, on emmenait nos petites cousines. C'était notre week-end en plein cœur de Paris. On se disait je t'aime, mais c'était pour la vie, mais c'était pour l'amour. Quand même. Puis le temps a passé sur... Maintenant c'est Lenny Escudero. Le petit bal des rues, les petits bals perdus ne se fréquentent plus. La guitare électrique a fait pleurer Margot. C'est une autre musique. Mais sûr qu'il n'est pas mort le petit bal de la marine, et qu'il existe encore une jolie petite rouquine. Bien sûr c'est plus la même, mais comme tout recommence, et la danse est quand même à la fin de la danse, elle te dira merci monsieur. Mais elles sont toutes comme ça au petit bal de la marine. Elles préfèrent leur petit gars, elles marchent pas dans nos combines. Que 17 ans et pas beaucoup d'argent, elles ont le cœur tout neuf et tu rentreras veuf, mais c'est toujours comme ça à la marine. Mais tant qu'il y aura des petits bals de la marine, avec des petits gars pour les jolies petites rouquines, je garderai toujours comme une fleur d'amour, comme une fleur perdue qui traîne dans les rues mais qui revient toujours à la marine. Quand les canards sont bons par deux, c'est qu'ils ont à causer entre eux. Les passants n'y comprennent rien. Ils se disent comme ça, de joli rien. Coin, coin, coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Coin, coin. Coin, coin, coin, coin. Quand c'est des calabres, rien. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. donc cette maintenant terminée avec tout simplement l'accordéon. Voilà, donc on va se retrouver prochainement. Donc voilà, donc eh bien, n'oubliez pas à partir de 17h avec Manu pour son émission Découverte. Voilà, donc on termine l'émission avec l'accordéon. On se retrouve prochainement. Donc je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. De que dia vais pensar que nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Era a saudade a sonhar por mim. O meu nome é saudade, sou a história que ninguém quer ouvir. Sou o medo que ninguém quer ouvir. sentir. Mas nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Era a saudade a sonhar por mim. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Era a saudade de sonhar por mim. Saudade a sonhar por mim. Encerramos então o roteiro desta semana de Vôlei Já Vem com a visita ao Faial. É uma das ilhas mais bonitas dos Açores. Tem vários miradores naturais e as vistas mais deslumbrantes são para a Ilha do Pico. É o que vamos descobrir na edição de hoje com o Rui Gomes. Um dos miradores onde conjugamos a vista para o ponto mais alto de Portugal e para a cidade da Horta é o da Nossa Senhora da Conceição. Fica no alto de uma encosta, habitualmente com muito vento, a caminho da praia de Almoxarife. Além da cidade da Horta a subir a encosta a partir da Marina, o mar e a Ilha do Pico constituem um enquadramento notável e inesquecível. Daqui também vemos a Caldeira do Faial, que está no centro da ilha. É o ponto mais alto do Faial e alcançaria maior altura se o topo do vulcão não tivesse abatido há cerca de 500 mil anos. A cratera é muito profunda. Conforme sublinha João Melo, diretor do Parque Natural do Faial, a caldeira é também um santuário de biodiversidade com a floresta laurissilva do mesmo género da encontrada pelos povoadores flamengos que de forma intensa chegaram aqui no final do século XV. É uma cratera com 2 km de diâmetro, 7 km de perímetro, 400 metros de profundidade. Devido a essas características, o homem nunca conseguiu penetrar lá dentro a arrasar toda aquela vegetação. Por isso ainda é uma vegetação de muito parecida. Dentro daquela caldeira consegue-se encontrar muita da vegetação natural e endémica dos Açores. Por isso pode-se considerar um santuário de biodiversidade na região autónoma dos Açores. O vulcão está adormecido e a antiga lagoa quase que desapareceu após fendas na cratera provocadas pela erupção do vulcão dos Capelinhos em 1957. No topo da cratera passamos por um pequeno túnel que nos encaminha para a boca do vulcão. Há uma vedação e quem quiser pode seguir por um percurso pedestre. Dentro da caldeira, com certeza o trilho com mais visitantes da Ilha do Faial. É um trilho de 7 km, muito acessível, que se faz em 2 horas e meia. E existe outro trilho, que é o acesso ao interior da Reserva Natural da Caldeira. Este sim tem que ser feito com guias certificados pelo Parque Natural. A Caldeira é um dos lugares mais procurados no Faial, também pela vista que alcança. Deslumbrante, é lindíssima. Porque consegue, se fizer o perímetro da Caldeira, consegue ver sempre toda a ilha à volta. Consegue ver as ilhas vizinhas do Pico, São Jorge, Graciosa. E o interior da Caldeira é uma paisagem deslumbrante. A caldeira marca também a paisagem da ilha, porque se vê de vários locais, o que é bom. Convém sempre espreitar como está o tempo antes de iniciar a visita à caldeira, porque a vista muda radicalmente conforme a luz do sol. E está dada mais uma sugestão e mais uma semana com boas dicas. Vôlei Já Vem, como sempre, pela mão de Rui Gomes. Liga à música e à informação, à cultura e à educação. Ligue à Antena 1. Ao minuto das três, atualizamos o essencial da informação já a seguir. Antes, recordo as temperaturas mínimas para esta noite e madrugada. 16 graus para Lisboa, Coimbra e Aveiro. 15 para o Porto, 14 para Castelo Branco e Braga. 13 para Viseu e Viana do Castelo. 12 para Vila Real, Guarda e Penhas Douradas. 11 graus para Bragança. Voltamos à música depois das notícias das três. Fica já prometido Afonso Paes e Capicua com conforto a abrir a próxima hora aqui na Antena 1. Espero que esteja bem, está com a sua rádio por perto, a caminho do fim de semana. Bom fim de semana, obrigada pela companhia. Antena 1. Boa tarde. 3 horas no continente e na Madeira, 2 horas nos Açores. E vamos conhecer os destaques desta edição. Os números da pandemia estão a baixar em Portugal. Há menos internados, menos transmissão da doença e menos incidência. Os bombeiros exigem uma atualização no subsídio de risco, à semelhança do aumento anunciado pelo Governo para a PSP e GNR. Mesmo sendo pouco, é melhor que nada. As associações profissionais da Polícia e da Guarda consideram insuficientes os 70 euros de aumento e prometem voltar aos protestos. Algumas nuvens na previsão para o continente, nuvens também para a Madeira, nuvens e períodos de chuva na previsão para os Açores. 27 graus em Faro, 26 em Lisboa, 25 no Funchal, 24 no Porto e em Ponta Delgada. As notícias, edição das 3 com Miguel Soares. Covid, o número de internados, a transmissibilidade e a incidência baixaram em Portugal. O chamado R continua abaixo de 1, mas passou para 0,96. Portanto, nem todas as pessoas infectadas passam a doença a outras. A incidência está em 295 casos de infecção por 100 mil habitantes. No dia de ontem, registaram-se mais 6 mortes associadas à Covid e mais 1.822 casos confirmados de infecção. Nos hospitais, há menos 14 pessoas internadas com a doença, menos 4 em cuidados intensivos. Os bombeiros querem ver aumentado o subsídio de risco. Admitem que o valor anunciado pelo Governo para a PSP e GNR é baixo, ainda assim melhor do que nada. O Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, acusa o Governo de ignorar os apelos. Nós estamos sempre esquecidos, repare. Servimos para brilhantar as festas dos políticos, servimos para estar nos palanques com as nossas fardas e com as nossas condecorações, mas depois, na realidade, naquilo que tem a ver com a profissão, naquilo que tem a ver do apoio ao próprio voluntariado, no subsídio de risco, nos bombeiros sapadores florestais, nos sapadores bombeiros da Força Especial de Bombeiros, nos operadores dos cuidados, enfim, andamos sempre aqui a reboque. O que é certo é que nós estamos sistematicamente a correr riscos e, infelizmente, muitas das nossas reivindicações neste campo não são atendidas, o que é lamentável e que lamentamos. Se na realidade, e ainda que seja pouco, haja um subsídio de risco atualizado para as Forças de Segurança, eu pergunto por que raio os bombeiros portugueses, os bombeiros profissionais, não têm essa atualização que é reclamada por nós há muitos anos. O subsídio de risco para a GNR e a PSP vai ser aumentado para 100 euros, uma subida de quase 70 euros do valor de subsídio e que fica aquém das expectativas das forças de segurança, como reconhece Fernando Curto. Os meus camaradas dos outros sindicatos e reclamam, e muito bem, sejam aquém daquilo que é devido ao risco que cada força de segurança desempenha, os bombeiros, infelizmente, nem para isso são contemplados. Os bombeiros estão ainda em pior situação e querem ser também aumentados. Polícias e militares exigiam ao governo um subsídio de 400 euros até 2024, mas, por enquanto, passa para os 100 euros, o que desagrada a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Ouvido pelo jornalista Cristiano Costa, Paulo Santos lamenta a postura do governo. Hoje é a formalização por parte do governo de forma unilateral daquilo que foi o resultado de várias conversas que tivemos e que, sinceramente, leva-nos a pensar que o seu ministro, o seu secretário de Estado, o governo no seu todo, não quiseram acolher qualquer contributo dos sindicatos e por isso é um valor que será sempre criticado por nós. Mas este valor não é suficiente para vocês? É completamente desfasado daquilo que é a realidade e totalmente desfasado daquilo que é o necessário equilíbrio dentro da PSP no caso concreto. César Nogueira, da Associação de Profissionais da Guarda, fala também em aumento insuficiente. O aumento são de 68,96 euros. É isso que vale o risco que os profissionais correm todos os dias. Portanto, não é uma valorização digna? Logicamente que não. E isso demonstra bem a consideração que o governo tem pelos profissionais das forças de segurança. Não basta palavras, circunstâncias e cerimónias. Isso nós já estamos cansados e fartos de ter esse tipo de palavras, de palmadinhas nas costas. Nós queremos é ações concretas e que, de facto, essas ações sejam demonstrativas daquilo que, de facto, consideram pelos profissionais das Forças de Segurança. As Forças de Segurança contestam o valor do aumento no subsídio de risco anunciado hoje pelo Governo. Os bombeiros exigem também uma subida, pelo menos tanto como a agora decidida para PSP e GNR. Rui Rio foi à Adamaia dizer que a mudança tem de começar pelas autarquias e a Amadora é um bom exemplo para começar. Ao lado da candidata à presidência da Câmara, Susana Garcia, o líder social-democrata manifestou confiança na vitória, o que seria inédito para o PSD na Amadora, Madalena Salema. Rui Rio acredita que Susana Garcia pode fazer o que nunca foi feito e o PSD vencer na Amadora. Eu acho absolutamente vital nós iniciarmos uma mudança no país a partir das autarquias e para se perceber isso melhor do que em qualquer outra circunstância. Estamos aqui na Amadora, onde a mudança é mais necessária do que nunca. Ao lado da candidata que distribuiu rosas brancas, em sinal de paz, furtou-se a responder às notícias que dão conta de movimentações de Paulo Rangel no seio do PSD. Não vou comentar isso. Mas estas notícias perturbam esse objetivo do PSD? Não vou comentar isso. Não vou comentar isso. Relativamente a essa pergunta, não tenho mais nada para dizer que não seja isto. Eu estou focado naquilo que é do maior interesse do PSD, que é conseguir melhor resultado. Rio nunca pronunciou o nome de Paulo Rangel, que vem emergindo como capaz de disputar a liderança no Congresso previsto para janeiro. Rui Rio não quis comentar o futuro da liderança do PSD. 14 pessoas foram despejadas pela polícia de uma casa em Lisboa, perto da Feira da Ladra. O PSP alega tratar-se de ocupação ilegal. Os moradores queixam-se da forma como a polícia procedeu ao despejo. Cristiano Costa. Estavam há mais de meio ano a ocupar uma casa na Rua da Vitória, perto da Feira da Ladra, em Lisboa, quando foram surpreendidos esta quarta-feira de manhã pelos funcionários da empresa proprietária do imóvel. Naquela casa estavam a morar 14 pessoas, como explica Miguel Ângelo, do movimento Stop Despejo. Atualmente as pessoas estavam, de facto, a ocupar um prédio. Desde então, portanto, a Casa da Ladra tem sido reabilitada, limpa, cuidada e transformada num abrigo seguro e confortável para quem habita. A estas pessoas foi dado o prazo de 2 dias para abandonarem o imóvel. Esta manhã a polícia foi ao local para as retirar de lá, uma ação que está a gerar uma onda de revolta, diz Ana Gago. Num caso como este, que foi o que aconteceu, é saber de repente que um proprietário qualquer ou um fundo imobiliário qualquer pode simplesmente telefonar à polícia, fazer uma queixa à polícia, a polícia vai imediatamente e despeja sem que haja uma investigação prévia por parte das autoridades competentes, de um tribunal. Tem de ser um tribunal decretar que de facto há ali algum erro e depois ordenar o despejo. Não pode ser assim. A polícia não pode estar a mão dos proprietários e deixar pessoas sem habitação. Esse é que é, acho eu, o busilis desta questão. São 14 pessoas, a maioria portuguesas, que estão neste momento a prestar declarações na esquadra da Polícia da Penha de França. Poderão ser constituídos arguídos pelos crimes de ocupação ilegal e desobediência à autoridade. Contactada pela agência Lusofonte, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP justifica apenas que foi cumprida uma ordem de despejo de um edifício que estava ocupado indevidamente. Tinha 76 anos, morreu hoje em Lisboa o ator Igor Sampaio. Estava hospitalizado há alguns dias no Hospital de São José devido a um acidente vascular cerebral, adianta fonte da casa do artista à agência Lusa. Igor Sampaio é o nome artístico de João Luís Duarte Ferreira. E nasceu em Ponta Delgada em 1944. Ao longo da carreira participou em várias séries televisivas e novelas. Nos últimos anos trabalhava com a Comuna. Pepe e Palhinha não marcaram presença no treino desta manhã da Seleção Portuguesa de Futebol. Portugal defronta amanhã o Qatar, um jogo particular na Hungria, antes do embate de qualificação para o Mundial contra o Azerbaijão na terça-feira. Partida para a qual o selecionador Fernando Santos acredita que os dois jogadores hoje ausentes já devem estar aptos. Não há nenhuma lesão no sentido da lesão, uma lesão estrutural. Não há. Foram hematomas que sofreram, um diferente um do outro, obviamente. A informação clínica que tenho, depois dos exames que foram feitos, é que em 2-3 dias, 4, terão aptos para poder voltar à competição. O Palhinha, talvez mais rápido até do que o Pepe, mas são dois jogadores que estão em clinicamente, pensamos que podemos contar com eles para o jogo com o Azerbaijão. Como o jogo de amanhã é amigável, a seleção vai entrar em campo em modo poupança. Amanhã, dificilmente, qualquer um desses jogadores que jogou no último jogo amanhã irá jogar de início, não é? Claro que depois, durante o jogo, já é diferente, porque também temos que promover algumas alterações para que depois possam estar bem no jogo do Azerbaijão. Na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Qatar, falou também João Moutinho. O jogador não pensa para já na possibilidade de estar em mais um Mundial. O meu grande objetivo é estar preparado para o jogo seguinte. Continuo a dizer, muitos já dizem, que a idade é um número. Eu quero é sentir-me bem, sentir que posso ajudar a minha equipa onde estou integrado. Neste caso, aqui na seleção, espero dar o meu melhor, o meu contributo, assim que começar a entender, para atingir o grande objetivo, que é a seleção nacional estar no Mundial. Não eu estar no Mundial, mas sim a seleção nacional, que isso sim é o mais importante. E para isso temos já um jogo amanhã, que temos a oportunidade de preparar, com o mesmo objetivo dos outros, que é querer ganhar, depois pensar no que aí vem, não pensar no futuro, mas sim no presente, que isso sim é o mais importante. A comitiva portuguesa deve chegar à Hungria por volta das 18h30, hora portuguesa. Nos Paralímpicos de Tóquio, Portugal soma por enquanto uma medalha de bronze e 18 diplomas. Na jornada de hoje, de Horácio Antunes, os atletas paralímpicos conquistaram 5 diplomas. 5 diplomas paralímpicos no 10º dia de competição, preenchido com inúmeras provas que começaram pouco depois da 1 da manhã em Portugal, 9 no Japão. O primeiro foi o estreante Alex Santos na canoagem nos 200 metros KPL1. Seguiu-se a jovem Beatriz Monteiro no badminton SU5. Que perdeu nos quartos de final frente a uma atleta japonesa. Duas vitórias e duas derrotas para a jovem portuguesa estreante aos 15 anos. Ana Filipe foi sexta no salto em comprimento T20, 5 metros e 16 centímetros para a atleta da Ilha Terceira nos Açores. Na última prova portuguesa, no Estádio Olímpico de Tóquio, João Correia foi sexto e Hélder Mestre sétimo na final do 100 metros T51. No bócia da terceira ronda da fase de grupos, saíram as passagens às meias-finais da equipa BC1 e BC2, com derrota por 6-3 frente à Eslováquia e vitória por 6-4 com a Coreia. O par BC4, duas vitórias frente ao Brasil por 3-2 e frente à Grã-Bretanha por 3-1. Até o momento, uma medalha de bronze conquistada por Miguel Monteiro e 18 diplomas paralímpicos na capital japonesa. Um palmarés até o momento da missão portuguesa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, acompanhados pelo enviado da Antena 1, Horácio Antunes. Miguel Soares, edição das 3, na Antena 1, simultâneo RTP Internacional, Antena Madeira e Antena Açores. A informação está sempre disponível e em permanência na internet em noticias.rtp.pt. Começamos pelo trânsito, que não está fácil, não é verdade, Paulo? Complica-se na cidade do Porto com acidentes. Na VCI há um acidente na Boa Vista, no sentido Rábida Freixo. Envolve um autotanque dos bombeiros, o que faz aumentar ainda mais a curiosidade, que leva a filas e demora já em Gaia, no final da A1, na furada para entrar na cidade do Porto. Mas no sentido Freixo Rábida, a VCI também tem acidente junto ao Hospital da Perlada, com o trânsito a parar na zona do Amial. Agora a andar lentamente, mas sujeito a demora. Na Nacional 14 foi resolvido o acidente, na cidade da Trofa, ainda com trânsito lento, mais a sul o cruzamento da Carriça e a zona do Castelo da Maia, de Castelo da Maia também a vermelha. Nacional 14, a A28 tem trabalhos e filas entre Sendim e a saída para o Hospital Pedro Espanho. Para quem vem de Matosinhos vai encontrar esses trabalhos na via. Na região de Lisboa, a ponte 25 de Abril tem acidente, que entretanto já foi retirado para a Berma, na Baixa da Almada, em direção à Praça de das portagens, trânsito a retomar a normalidade, com algum trânsito acumulado, segunda circular com muito movimento de telheiras para o aeroporto, a marginal ainda com filas do Monte Estoril para Cascais, e atenção à Nacional 251, com o acidente junto à Herdade do Sol Posto, na zona do Coço, com filas no sentido Coço-Cruz. E temos linha verde para partilhar, não é verdade, Paulo? É gratuita, é 821-0101, pronto, pode ligar e pedir informações de trânsito ou dar até às 9 da noite. Muito bem, estamos conversadíssimos. Obrigada, Paulo, e até já. Até já. Boa viagem, seguimos juntos então até às 4, trânsito com o Paulo Galvão. Eu sou a Catarina Miranda, comigo no apoio técnico Jorge Almeida e Diogo Axel. Há música, há também temperaturas mínimas para esta noite, 19 graus para Faro, 16 para Lisboa e Coimbra, 15 para o Porto, lá fora, Luxemburgo. Mais fresco, 11 graus. Antena 1, Liga Portugal. E no que toca à música, já estava prometido, Afonso Pais e Capicua, juntos neste arranque com conforto. Venha daí, uma ótima tarde de sexta-feira. Obrigada por estar com a Antena 1. Bom fim de semana. Carros Cleópatra e o sumo de manga à moda do Cairo, chá de camomila e grãos de aveia, areia, geleia em pão de centeio, alguns amigos e conversas pelo meio, uma manta, tanta coisa para não dizer, meias de lã, um abraço a meias, dois braços com meias. tanta coisa para não fazer. Conforto é chocolate, água do mar, ervas de Provença, sol de fim de tarde, brisa de a geratina ligustrina como recordação de casa, sombra de cedro, o Pedro, e muitos beijos para a menina, bonina, com um céu de estrelas como papel de parede, a cama de rede, a água que mata a sede, ser cedo e ter louça limpa, roupa branca, cama feita e sono para demorar, sonho para devorar, ar no peito e jeito para agradecer. Liga a música. Ligue à Antena 1. Insider com este Someday aqui na Antena 1, a caminho das 3h20. Tudo bem desse lado? Sim. Lembro que hoje há túnel de acesso, já lá vamos. Ainda falta para já, ainda temos que fechar a história desta semana, das histórias da história, com Helena Matos e Rui Santos. Ele vai acontecer já a seguir. Depois voltamos também ao trânsito. Ainda temos o espaço da Zigzag. Para já, digo-lhe que estão 27 graus em Faro, 26 em Lisboa, 24 no Porto. A previsão para esta noite é de céu pouco nublado. Continuação de uma ótima tarde. Bom fim de semana. Está com a Antena 1. Gisela João apresenta o trabalho mais pessoal da sua carreira ao vivo. A primavera trouxe o disco, no outono chegam os concertos. Aurora nos Coliseus, dia 5 de novembro, Coliseu de Lisboa, dia 13 de novembro, Coliseu do Porto. Concertos, Antena 1. Eleições autárquicas. Antes da escolha dos portuenses, a Antena 1 junta todos os candidatos à Câmara Municipal. O Porto em debate. Que problemas e que soluções? Esta terça-feira, às 9 da manhã, em direto na Antena 1. Conheça o risco de incêndio. Consulte o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Consulte a app MyMobile. Informe-se junto da sua Câmara Municipal ou junta de freguesia. Aldeia segura, pessoas seguras. Prepare-se e proteja-se dos incêndios rurais. Antena 1. Entroncamento Alcanena e Coruche, 98.3. Não sei, mas talvez a revolução tenha sido a sobremesa deste jantar entre um monarca e um republicano. Pois, e sobrinho do homem que tinha deposto o império no Brasil. A verdade é que no dia 4 de outubro, o presidente Hermes da Fonseca, que tinha chegado a uma Lisboa com um regime monárquico, está numa Lisboa que vive uma revolta republicana. Na agenda do presidente Hermes da Fonseca para este dia estava prevista uma visita aos Jerónimos, ao Museu dos Coches e à Casa Pia. Mas, simultaneamente, enquanto tudo isto estava previsto e terá sido mais ou menos executado, nós vamos tendo Machado dos Santos a ocupar posições na rotunda, temos a tentativa também de ocupação do Palácio das Necessidades e depois o bombardeamento do próprio Palácio das Necessidades, para onde estava o rei Dom Manuel, e sabe-se que o presidente Hermes da Fonseca tinha como seu último, digamos que, ato em Lisboa, o almoço no Palácio de Belém, onde ele tinha estado albergado e, portanto, dali sairia para o Cruzador São Paulo, de onde devia, então, abandonar o Tejo, a bordo desse navio no qual ele estava a viajar nesta sua viagem que o trazia a vários locais da Europa após a sua eleição como presidente do Brasil. Ou seja, ele saiu do cenário antes de tudo acontecer. Não, quando tudo estava a acontecer. Ele para bordo do Cruzador São Paulo, não é? Porque independentemente daquilo que os portugueses quisessem ou não fazer, ele era presidente do Brasil, não é? Pronto, não podia ficar cá. Mas, não podendo ficar cá, ele resolveu atrasar um pouco a partida. Portanto, nós temos todo este dia 4 de abril em que sabemos duas coisas. A revolta republicana vai ser triunfante e o presidente Hermes da Fonseca regressa ao Cruzador São Paulo. Portanto, no dia 5 de outubro nós temos a República afirmada em Portugal, temos a família real, portanto, o rei Dom Manuel, que estava no Palácio das Necessidades, vai primeiro para Mafra, depois vai de Mafra para a Ericeira, onde a família real, a 5 de outubro, embarca com destino, neste momento ainda apenas, a Gibraltar. Portugal tornara-se uma república, a monarquia caíra e o presidente Hermes da Fonseca. Bem, o presidente Hermes da Fonseca, o presidente do Brasil, continuava no Tejo. O Cruzador São Paulo já devia ter partido, mas não tinha partido. Porque ele tinha resolvido assim suster um pouco a partida, um pouquinho só. Por pouco assumia duas repúblicas. Pois, não. Isso nunca esteve em causa. A verdade é que no dia 6 de outubro tem lugar um acontecimento particularmente interessante e que também dá conta da noção da importância das relações com o Brasil para os novos líderes do Portugal republicano. E o que nós temos é Bernardino Machado, João Chagas, Teófilo Braga, a entrarem num escalero que o leva ao cruzador São Paulo, onde está o presidente Hermes da Fonseca. Não sabemos se era o mesmo escalero que tinha levado os membros do governo monárquico que tinha ido cumprimentar o presidente Hermes da Fonseca no dia 1 de outubro, mas que teve de ser um escalero que o levou a bordo do cruzador São Paulo, isso é certo. Subiram ao cruzador São Paulo, sabe-se que se abre champanhe, não sabemos se o mesmo que o presidente Hermes da Fonseca serviu ao rei Dom Manuel no Palácio de Belém ou se outro, sabe-se que se fazem saudações, sabe-se que se grita pela República e sabe-se que mais ou menos a meio da tarde os governantes portugueses deixaram o cruzador São Paulo, na tarde, portanto, desse dia 6 de outubro de 1910, o presidente Hermes da Fonseca abandona a bordo do cruzador São Paulo o estuário do Tejo e certo, isso garantidamente é que nunca mais houve uma visita de um presidente a Lisboa que corresse nesses termos, começasse com um regime e acabasse noutro, saudado com carinho por ambos os governos. São as histórias da nossa história. Exatamente. E para a semana a mais, Histórias da História com Helena Matos e Rui Santos, para ouvir nas manhãs da Antena 1 e depois das 3h20 todas as tardes. Agora vamos em frente com Gal Costa, Garota de Ipanema, a caminho do fim de semana para respirar fundo. Pode ser? Venha daí, obrigada por estar com a Antena 1. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Garota de Ipanema com Gal Costa, aqui na Antena 1, a caminho das 3h30. Paulo Galvão larga água de coco e conta-nos logo o que se passa no trânsito. Por acaso não é de coco, mas estava com a garrafa na mão. Começamos na cidade do Porto, muito difícil esta hora, a VCI, no sentido Rádio da Freixo. Houve um acidente na Boa Vista, envolve um caminhão dos bombeiros e outras três viaturas, filas e demora em Gaia, no final da A1 em Coimbrões, para entrar na cidade do Porto. Mas no sentido Freixo Rávida também há acidente na VCI, junto ao Hospital da Perlada. Estão envolvidos pelo menos cinco viaturas, com o trânsito parado na zona de Paranhos. Na A28 há trabalhos e filas entre Sendim, ali junto ao nó da A4, e a saída para o Hospital Pedro Hispano, no sentido Matosinhos-Porto, mais à frente, quando com resistência entre a rotunda AEP e a saída para a VCI. Na região de Lisboa há acidente na segunda circular, junto à Escola Alemã, em Telheiras, no sentido Benfica, aeroporto. O trânsito vai parando lá atrás, a partir do Estádio da Luz. Para a ponte 25 de Abril, temos esta hora intensidade na subida do Bragal, em direção à Praça das Portagens, no final da A1, em direção a Lisboa. Temos também a marginal com filas do Monte Estoril para a rotunda do supermercado em Cascais, e depois temos também um acidente grave na Nacional 251, na zona do Sol Posto, antes da saída para a Escusa, sentido Coço Cruz. É neste sentido, mas há filas nos dois e, portanto, o trânsito continua ali a acumular. Para fechar, vamos só lembrar a linha verde, Paulo. É 821-0101 até às 9. Obrigada, até Paulo. Já. E até já. Boa viagem. Obrigada pela preferência. Há espaço zig-zag para ouvir já a seguir. Antena 1. Liga Portugal. Estraganitopólitas. Casganofolópticas. Escaganofilopitóquitas. Escaganifoquias. Escaganifobéticas. Ah! Escaganifobéticas. Perscrutar. Não é fácil esta. Tenta lá comigo. Perscrutar. P-E-R-S-C-R-U-T-A-R. Perscrutar. És uma perscrutadora? Ou um perscrutador? Eu sou um bocadinho. Em especial no meu aniversário. Ou no Natal. Examino minuciosamente a árvore de Natal. Quando começa a ter presentes. Investigo. Perscruto. Tento perceber o que conterá cada um dos embrulhos. Dos maiores aos mais pequenos. E perscruto a casa também. À procura. Sim, tens razão. Um perscrutador pode ser um bocadinho bisbilhoteiro. Mas também pode ser uma pessoa curiosa, que procura conhecer, saber mais. Perscrutar parece ser uma palavra escaganifobética. Mas é, afinal, uma palavra muito simples, ou pelo menos com um significado muito simples. Significa saber mais. Procurar saber mais. Mais uma para a tua coleção de palavras difíceis. Vamos todos ser um bocadinho mais perscrutadores. Pode ser? Combinado. Às sextas, às caganifobéticas, é o espaço da zig-zag aqui na Antena 1. Isso. A 28 minutos das 4, há túnel de acesso numa edição da João Gomes Dias já a seguir. Para já, digo-lhe que estão 27 graus em Faro, 26 em Lisboa, 24 no Porto. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta noite é de céu pouco nublado. A caminho do fim de semana, bom fim de semana, túnel de acesso já a seguir. Gaia World Music, dias 3 e 4 de setembro, no Espaço Zé da Mincha, em Vila Nova de Gaia. O melhor da música tradicional do norte de Portugal e da Galiza, com Daniel Pereira Cristo, Baiuca, Galandum, Galondaina e Ritimbrás. Participações especiais dos Pauliteiros de Miranda e Mariantes do Rio Douro. Gaia World Music. Um festival. Antena 1. Virgem Suta, Buba Espinho, Tristani e Pritu, Molinex, Nuno Guerreiro, Paulo Flores, Quinta do Vil, Fogo Fogo e Luca Gel estão este domingo com Edgar Canelas. O regresso aos palcos e os novos projetos numa emissão especial do Vozes da Lusofonia. Domingo, depois das 9 da manhã, na Antena 1. É uma imagem de marca do Brasil. É património cultural e material da humanidade pela Unesco. Em celebração, Viva o Samba, a 12 de setembro, no Coliseu em Lisboa. Um espetáculo alegre e contagiante com os convidados especiais Dodge, Teresinha Landeiro e Camila Maciso. Viva o Samba, dia 12 de setembro. setembro, no Coliseu em Lisboa. Porque o samba faz a cabeça da gente. Apoio Antena 1. Antena 1. Vila Nova de Paiva, Mangualde e Nelas, 88.2. Agora estamos no túnel de acesso para analisarmos o fecho do mercado e também para projetarmos mais dois jogos da seleção portuguesa depois da vitória por 2-1 frente à República da Irlanda na caminhada para o Campeonato Mundo do próximo ano. Manuel Queiroz, boa tarde. Portugal venceu os irlandeses. Ronaldo, com mais um recorde, até fez esquecer aquela que foi uma exibição que deu os 3 pontos, mas a equipa de Fernando Santos tem muito a melhorar. Sim, acho que não foi caso único, é preciso dizê-lo, nesta primeira jornada, em cima do fecho do mercado. Houve outras seleções, desde logo a Itália, que empatou em casa com a Bulgária, mas com o mal dos outros podemos todos bem, e a verdade é que a equipa nacional jogou muito abaixo dos mínimos exigidos. Fernando Santos construiu uma equipa muito pouco habitual nele, não saiu bem, mas eu acho que mais pelas circunstâncias daquele momento do que propriamente pelos jogadores em campo, sendo certo, porém, que me parece evidente que a partir do momento em que João Mário e João Moutinho entraram, a equipa foi muito mais ligada e era isso que precisava desde o início e que não tinha tido. José Nunes, boa tarde também. Ficas com a ideia de que Portugal muitas vezes dá um certo ar de facilitismo, sabendo que mais tarde ou mais cedo tudo se resolve e a qualificação está garantida? Desta vez foi bastante tarde, aos 89 minutos estávamos a perder. Não foi um bom jogo, claramente, na minha opinião, do ponto de vista da intensidade, da dinâmica, da criação de linhas de passe, de flanqueamento, de agressividade, a seleção de facto não esteve bem, mas acabou por ganhar com esse duplo golpe de inspiração de Ronaldo, sempre ele. Um jogo de facto muito complicado e que nos poderia ter causado bastantes danos neste apuramento para o Campeonato do Mundo, já que, enfim, a Sérvia não jogou nesta jornada e seguramente que perder pontos, enfim, antes do último jogo deste grupo A de apuramento frente à Sérvia é qualquer coisa que não se aconselha, atendendo ao facto de estarmos na presença de uma competição e de um grupo em que, enfim, como todos os outros, em que só o primeiro lugar é que dá acesso direto à fase final do Campeonato do Mundo do Qatar. Claro, a Itália empatou com a Bulgária, campeã da Europa, já agora a França é campeã do mundo, empatou com a Bósnia também em casa. A Espanha perdeu. E a Espanha perdeu com a Suécia, a Espanha que chegou às meias finais do Campeonato da Europa, portanto, enfim, digamos que, apesar de tudo e dadas as circunstâncias, dos 89 minutos estávamos a perder, acabámos por nos sair bastante bem. Mas, sim, creio que é bastante claro que a seleção precisa, de facto, de ter outra dinâmica, outra intensidade, sem prejuízo de ter feito o seu trabalho. Ao fim e ao cabo, como acabou por ganhar, isso é que é bem importante. Amanhã temos esse jogo na Hungria diante do Qatar, jogo particular. Zé, esperas mudanças, certamente, na equipa, porque depois há que olhar para o jogo diante do Azerbaijão na próxima terça-feira. Quem é que achas que pode surgir no lugar de Ronaldo, que, recordo, viu o amarelo depois dos festejos e acabou por ver o amarelo e depois falhar também por suspensão essa próxima partida em Baku? Acho que André Silva é um candidato natural e que não tem sido talvez tão aproveitado por força, lá está, do número de clausos, os jogadores só jogam 11 cada vez, dois alas e Ronaldo, que cada vez mais é um ponta de lança, acabam por prejudicar, de alguma forma, a evolução de André Silva na seleção portuguesa, mas creio que é, sem dúvida, um candidato à posição. E depois, com toda a rotatividade que seguramente vai ser feita, olhando para o Otávio, o próprio Diogo Costa, não sei se como titulares, se como suplentes utilizados, mas seguramente que por força deste ciclo de 3 jogos em 6 dias e da importância muito grande que o jogo de Baku na próxima terça-feira encerra, e mais a mais com os ensinamentos que seguramente tanto o selecionador como os jogadores não deixaram de retirar desta partida frente à República da Irlanda, não me surpreenderia que amanhã jogássemos com uma equipa que não terá nada a ver com aquela que vai alinhar de início na próxima terça-feira. Manuel, acredito que também esperes grandes mudanças para amanhã e que terça-feira, depois a doer, as coisas sejam diferentes. Também pensas em André Silva ou eventualmente outro jogador para o lugar de Ronaldo? Não, acho que, obviamente, pelas razões que se conhecem, André Silva, pelos dados que tem tido no seu número de golos, é claramente o segundo melhor goleador português nesta fase da sua carreira e, portanto, parece-me óbvio que será ele numa equipa que espero muito diferente, obviamente, com estreias Otávio e Diogo Costa, com certeza, porque estes jogos não servem para muito mais, acho eu. De resto, hoje estes jogos são, há muita gente que não sabe, a Federação Portuguesa não contrata estes jogos estão dentro do calendário definido pela UEFA, creio eu, neste caso, mas não vem obviamente em boa altura e nesta fase em que as equipas têm muitos jogos, até me parece que podia do ponto de vista da centralização dos direitos e tudo mais, podia ter sido, obviamente, não só para Portugal, para todas as seleções, um jogo a menos, porque toda a gente, ninguém quer fazer um jogo destes. Contingências de calendário, recordo que Portugal lidera o grupo com 10 pontos, a Sérvia tem 7, mas tem menos um jogo, pode igualar Portugal com esses 10 pontos, e recordando aquilo que disse o José Nunes, apenas o primeiro passa diretamente ao Campeonato do Mundo, o Luxemburgo tem 6, ainda sem pontuar em República da Irlanda e também Azerbaijão. Olhamos também para o mercado de transferências, uma vez que fechou já depois da última edição do túnel de acesso. Manuel, começo por ti, olhando para o Sporting. Nuno Mendes acabou por ser o grande destaque do último dia, num negócio que deverá rondar ali os 47 milhões de euros entre aquilo que é pago agora e aquilo que vai ser pago daqui a um ano. E Sarabia vem para os Leões. No meio de tudo isto, o Sporting fica a ganhar ou fica a perder ou acaba por ser ali um meio-meio? Não sei, Nuno Mendes era obviamente um dos pontos fortes deste Sporting. Sarabia e entra, na minha opinião, para os três melhores jogadores seguramente do campeonato. E portanto, num setor em que o Sporting tinha, na minha opinião, algumas dificuldades, ou seja, não tinha, tirando Pote, não tinha nenhum jogador acima da média, e Sarabia é claramente esse tipo de jogador, tendo em conta até a Liga dos Campeões, acho que foi uma grande trovai do Sporting. Se fica mais ou menos forte, vamos ver, seguramente no ataque mais forte, eu acho que de qualquer modo os clubes portugueses principais vão ter um inverno economicamente difícil. Zé, Ruben Vinagre irá assumir à partida a titularidade no lado esquerdo, não é muito difícil adivinharmos isso, mas fica demasiado dependente de Vinagre, ou seja, um infortúnio, uma lesão, pode deixar ali a equipa de Ruben Amorim bastante desprotegida? Não sei, Mateus Reis foi contratado na época passada, é evidente que não estamos a falar da última Coca-Cola do deserto, mas é um jogador que pelos vistos cumpre nos parâmetros que Ruben Amorim preconiza, e enfim, é preciso não esquecer também que com Ruben Amorim muitos coelhos têm saído da cartola de Alcochete. Mas evidentemente que Nuno Mendes é um jogador de alta valia. Acho que o Sporting fez, à partida, um excelente negócio. O facto, enfim, de não haver uma cláusula obrigatória ou a venda não ser feita agora, parece-me mais ou menos evidente que por força dos constrangimentos do fair play financeiro, seguramente deve haver um acordo entre Manchester City e Sporting no sentido da compra ser feita. Peço desculpa, do Paris Saint-Germain e o Sporting a compra ser feita, e portanto a partir daí creio que com a chegada de Pablo Sarabia, eu acho que o Sporting faz de facto um excelente negócio. Desse ponto de vista, Sarabia faz mais falta ao ataque do Sporting do que Nuno Mendes, por muita qualidade e potencialidade que tem à linha defensiva, dado o facto de existir Ruben Vinagre. Portanto, francamente, acho que o Sporting, com estas contratações muito cirúrgicas, Gaio, Garte, Sarabia, Virgínia, segundo guarda-redes, de alguma forma demonstra que realmente há uma gestão de exiguidade parece-me que este ano, comparativamente aos anos anteriores, largos anos anteriores, é o ano em que o Sporting menos investe e, no entanto, parece-me que tem uma equipa bastante equilibrada. Se isto vai chegar em termos de extensão e profundidade de plantel para as obrigações e exigências que o clube vai ter ou que a equipa vai ter, considerando que existe também a Liga dos Campeões, veremos, mas creio que Rubén Amorim merece algum crédito do ponto de vista da gestão de recursos humanos que tem tido, que é muito boa. Ainda em Lisboa, mas no Benfica, Valentino Lázaro foi a última aposta, chega no último dia para reforçar o lado direito, sendo que José Nunes não veio o central que Jesus publicamente até pediu em conferência de imprensa. Não sabemos. Ainda não sabemos se vem, se não vai, não é? Para já ferro. Pois, mas uma vez que David Luiz não assinou por nenhum clube, essa possibilidade ainda estará a pé. Não sei até que ponto é que Jorge Jesus conseguirá exercer esse pressing, esse lobbying sobre o presidente Rui Costa, mas seguramente que ainda não deve ter desistido da contratação de David Luiz, que, sinceramente, e independentemente do valor que venha a oferir, se por acaso for contratado, não sabemos se vai ser ou não, creio que é uma boa ideia, do ponto de vista em que o Sporting, o Benfica, tal como o Sporting, joga com uma linha defensiva 3 preferencialmente, e depois ainda há tal questão de David Luiz ser um jogador polivalente que pode fazer também a posição 6, e eu creio que isso não é um pormenor, não é uma situação despiciando, ele pode fazer de facto 2 posições. Agora, estamos a falar de um plantel que em Portugal, aparentemente, e estamos sempre a falar no papel, já no ano passado o Benfica tinha o melhor plantel e ficou em terceiro lugar, portanto, quer dizer, tudo isto carece de confirmação no campo, que é onde se marcam os golos e não se sofrem, ou vice-versa, mas de facto estamos a falar de um plantel que parece estar para tudo e para mais umas botas. Desse ponto de vista, creio que Jorge Jesus não se pode queixar. Bem servido. Manuel, acreditas ainda assim que é um plantel equilibrado, ou seja, olhando para os vários setores, não faltará se calhar mais quantidade, até porque Jesus, apostando nos 3 centrais, faltarão ali mais algumas soluções, no teu entender? Faltarão, em alguns casos, melhores soluções. Onde é que são os lados fracos do Benfica? São na veterania de 2 dos principais centrais, não é? que pode ser paga a certa altura. Otamendi e Vertonghen. Otamendi e Vertonghen. De qualquer maneira, tem uma coisa que se nota, é que a equipa hoje já conhece o campeonato português, já sabe como é que se joga, já sabe como é que se treina com Jorge Jesus, já sabe o que é que de esperar, e que o campeonato português não é fácil, ao contrário do que muitas vezes pensam quando chega. E isso é uma vantagem grande. O Benfica começou a construir a equipa o ano passado e, portanto, este ano tem a equipa muito melhor preparada. E, na minha opinião, tudo o que aconteceu à volta da direção até agora contribuiu para a equipa para se unir. Isso tem sido um ponto que eu acho que tem sido muito importante para a equipa nesta primeira fase da época. Manuel, continuando contigo, o Porto acaba por não mexer muito. Enfim, Diogo Leite sai por empréstimo para o Sporting Braga, Romário Baró para o Estoril, há ali um ou outro acerto, mas nas principais notícias só o facto de Sérgio Oliveira, Corona, terem ficado depois de não terem sido apostas concretas de Sérgio Conceição no início da temporada, até porque essas saídas seriam mais ou menos previsíveis. Achas que Corona e Sérgio Oliveira vão agora aparecer paulatinamente no 11 e vão fixar-se? Ou a gestão destes 2 jogadores por parte de Sérgio Conceição ameaça ser um dossiê difícil daqui para a frente? Ora bem, pois esse acho que é o problema fundamental, tirando o problema económico ou financeiro, que isso resolverá com certeza a administração da SAD, ou tentará resolver. Eu insisto, acho que os 3 grandes portugueses vão ter um inverno bastante difícil, mesmo o Benfica, embora sobretudo o Porto e o Sporting. Gerir esses 2 jogadores nesta altura, não me esqueço que Sérgio Oliveira renovou o contrato há menos de um ano e, portanto, tem, apesar de tudo, esse conforto. Corona pode ser uma ameaça, digamos assim, à estabilidade da equipa. Sérgio Conceição tem lidado bem com estes casos, normalmente, ou raro seja, mas cada caso é um caso e pode ser difícil e diferente desta vez, porque praticamente praticamente estiveram fora do clube, não é? Que estavam convencidos que iam sair. Que iam sair, e portanto isso torna mais complicado gerir tudo isto. E obviamente não é a mesma coisa, sobretudo, ter Bruno Costa ou Sérgio Oliveira no meio campo, na minha modesta opinião. José Nunes, a minuto final para ti, não é propriamente fácil, de facto, esta gestão do Sérgio Conceição, com dois jogadores que foram bastante ligados a outros emblemas e que, se percebe, estiveram claramente com o pé fora do Dragão. Sim, claramente. Penso que a questão aqui passa, e concordo com o Manuel, pela vertente motivacional. É verdade também que, à medida que o tempo vai passando, semana após semana, os jogadores vão encarar a realidade, e a realidade é que eles são os jogadores do Porto. Olhando para as contratações, PP, Fábio Cardoso, Bruno Costa, Wendel, apenas um titular destas quatro, até ao momento, Bruno Costa, e por indisponibilidade de Sérgio Oliveira, indisponibilidade em termos de opções de Sérgio Conceição, eu creio que o ponto, do ponto de vista desportivo, claramente, que a manutenção de Corona, Sérgio Oliveira e Luís Dias dá outro boost à equipa do Porto, mas claramente há nesta altura a sensação de que algo mais poderia ter sido feito. É com estes jogadores que o Porto vai atacar a época, um grupo da Liga dos Campeões extremamente complicado, um campeonato que vai ser seguramente muito disputado com Benfica e Sporting. Creio que Corona e Sérgio Oliveira obviamente vão ter que ser chamados às suas verdadeiras posições e à influência que realmente têm sobre a equipa, e creio que, do ponto de vista do treinador, com certeza que esse trabalho vai ser feito, mas também incumbe aos jogadores fazerem pela vida como profissionais que são. José Nunes, Manuel Queiroz, obrigado aos dois, e para seguirmos ao longo da próxima semana, será que Portugal vai continuar invencível na caminhada para o Mundial? Será também que Portugal vai continuar sem perder com o Azerbaijão? Em 7 jogos oficiais, 6 vitórias e apenas um empate. E será que Portugal vai continuar até sem sofrer adiante dos azeris nos últimos 5 encontros? 0 golos feridos, não sofre desde setembro de 1999. Questões para responder nos próximos dias. O Túnel de Acesso retira-se agora para os balneários. Regressa na próxima semana com o José Pedro Pinto. Antena 1. João Gomes Dias e edição de hoje de Túnel Acesso. Voltamos agora ao trânsito rapidamente. Paulo Galvão. Começamos por Lisboa, Loures, evitar a Nacional 8 e a Nacional 115. Têm estado cortadas para a passagem de uma prova de ciclismo. Estão a deixar os condutores à beira de um ataque de nervos. Alguns parados há quase uma hora, a afetar a própria A8 junto à saída para Loures. Segunda circular com muito movimento de telheiras por aeroporto. Ponte 25 de Abril com resistência no final da A2 na subida do Pragal. Também preenchida a ligação da A5 para Almada. No sentido inverso também, com intensidade a partir do aqueduto das Águas Livres, no eixo norte-sul. Marginal, com trabalhos em Passo de Arcos, filas na zona de Cascais, de Caxias, aliás, de Lisboa para Cascais. Há um acidente agora no eixo norte-sul, na zona das Laranjeiras, sentido Campolide Camarate, e no Porto, tudo parado na VCI, a sentido Rábida Freixo, com um acidente na Boa Vista, filas lá atrás para entrar no Porto, na zona de Coimbrões. Outro acidente no sentido Freixo Rábida, na Perlada, com várias viaturas envolvidas e com filas a partir de Paranhos. Há 28 também preenchida a partir do nó da até à chegada à vizinha. Vamos só fechar com a linha verde. 821-0101, até às 9 da noite. Obrigada, Paulo, e bom fim de semana. Liga a música. Ligue à Antena 1. Panfletos. Um programa de Ruben de Carvalho. Recriado por Pedro Tadeu. Janis Joplin e Crybaby. Crybaby é uma canção gravada originalmente pelo cantor afro-americano Garnet Mims, pela sua banda The Enchanters, em 1963. Mas hoje é mais recordada pela cover version, gravada pela cantora de rock Janis Joplin, em 1970. A versão original da canção, escrita por Bert Burns e Jerry Ragovoy, liderou a lista de vendas das tabelas de Rhythm and Blues, discos que nessa época quase só eram comprados pela população negra, mas, mais importante do que isso, chegou ao lugar número 4 das vendas totais de discos nos Estados Unidos, ou seja, chegou também ao público branco. O que significou a abertura de um caminho que permitiu que o mercado branco norte-americano consumisse os sucessos de soul de nomes como, por exemplo, Aretha Franklin ou Otis Redding, no final da década de 1960. O termo cover version, que o mercado discográfico anglo-saxónico popularizou, tem um significado simples. É uma gravação nova de uma canção por alguém que não é o seu intérprete ou compositor original. A realidade da prática das cover versions espelhou, porém, uma realidade social bem mais complexa, em particular no mercado norte-americano, o da discriminação dos autores e dos músicos afro-americanos. Essa discriminação teve uma expressão acentuada nos primórdios do rock and roll, cujas canções de sucesso se inspiravam, ou eram cover versions, de temas de rhythm and blues, que artistas negros gravavam para o seu mercado específico, separado e até segregado. Os esforços de intérpretes brancos da década de 50 e 60 para se aproximarem do tipo de interpretação vigorosa e expressiva dos vocalistas negros acabou a constituir o melhor cartão de visita que a música negra precisava para obter o êxito comercial para se vir a impor no mercado branco. O aparecimento das grandes etiquetas negras, como a Stax e a Motown, e o êxito que alcançaram junto do público branco, teve neste processo das cover versions uma introdução que, tendo embora custado a centenas de criadores de rhythm and blues uma enorme perda de proventos a que legitimamente tinham direito, acabou a dar um determinante e decisivo impulso. Familiarizados com este tipo de música e este tipo de interpretação, os consumidores de música popular, rapidamente, chegaram à conclusão de que aquilo de que gostavam mais era originariamente negro e que, feita por negros, era melhor. Restando os casos dos brancos, que aprenderam com os negros de quem gravaram covers versions, mas que adquiriram estilos que permitem dizer o que um crítico célebre afirmou acerca de Janis Joplin. Ela tinha o direito a ser negra. saber mais sobre este e outros panfletos, vá ao grupo deste programa na página de Facebook da Antena 1 ou ouça qualquer episódio em RTP Play. Cry Baby de Janis Joplin, hoje em destaque no Panfletos, edição desta sexta-feira com Pedro Tadeu, disponível a qualquer hora, já sabe, na RTP Play. Liga à música e à informação, à cultura e à educação. Ligue à Antena 1. Seguimos juntos, neste caso, Noemi Gonçalves consigo até bem perto das 8, à regresso a casa para ouvir já a seguir, antes ainda as notícias e para já, antes de sair, deixo-lhe ainda as temperaturas mínimas, 16 graus para Lisboa, Coimbra e Aveiro, 15 para o Porto, 14 para Castelo Branco e Braga, 13 para Viseu e Viana do Castelo, 12 para Vila Real, Guarda e Penhas Douradas, mais fresco em Bragança, mínima prevista de 11 graus. Eu sou a Catarina Miranda, estou de regresso na segunda-feira, a continuação de uma ótima tarde de sexta-feira. Bom fim de semana, deixe-se ficar com a Antena 1. Boa tarde, 4 horas no continente e na Madeira, 3 horas nos Açores. E vamos aos títulos. Há mais 1.822 novas infecções por Covid-19 e 6 vítimas mortais nas últimas 24 horas. 6 concelhos do país continuam em risco máximo de incidência da doença. Portugal apoia totalmente a proposta da União Europeia para concluir as operações de evacuação no Afeganistão, avança o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Previsão para o continente, algumas nuvens, na Madeira também nuvens na previsão, períodos de chuva para os Açores. Quanto às temperaturas, 27 graus em Faro, também em Lisboa, 26 no Funchal e 24 no Porto e em Ponta Delgada. Avançamos para as notícias, Antena 1, edição das 4, com Augusto Henriques. Há mais 6 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. 4 das vítimas tinham mais de 80 anos. O boletim da Direção-Geral de Saúde contabiliza também mais 1.822 novas infecções. As novas infecções registaram-se maioritariamente na faixa etária dos 20 aos 29 anos. A região norte lidera os novos casos de Covid-19. De ontem para hoje diminuíram as hospitalizações. Há menos 14 doentes nas enfermarias dos hospitais e menos 4 nas unidades de cuidados intensivos. Portugal tem, nesta altura, 6 concelhos com nível máximo de incidência da Covid-19, ou seja, mais de 960 casos da doença por 100 mil habitantes. É menos um concelho do que na última sexta-feira. Há ainda 10 concelhos do país que nos últimos 14 dias não registaram qualquer novo caso de infecção. Portugal apoia a 100% uma operação no Afeganistão para a retirada de quem quer deixar o país, agora governado pelos Talibã. A proposta foi apresentada pelo chefe de diplomacia externa da União Europeia na reunião informal dos ministros dos negócios estrangeiros que decorreu na Eslovénia. Ouvido pela agência Lusa, Augusto Santos Silva, o ministro dos negócios estrangeiros português, reafirma o apoio à proposta apresentada. Devo dizer que apoiei a 100% as propostas apresentadas pelo alto representante e que mereceram também o consenso depois de alguma discussão e algum compromisso que se mereceram o consenso dos ministros. As propostas apresentadas pelo chefe da diplomacia europeia e acordadas entre os 27 prevêem a conclusão das operações de evacuação e também o apoio à saída de pessoas do Afeganistão, como explica o ministro Augusto Santos Silva. Trata-se de acelerar os contactos operacionais necessários para que estas duas operações se possam fazer. Uma que tem a ver com questões de natureza consular, repatriamento dos cidadãos europeus, outra que tem a ver com questões de natureza humanitária, a proteção das pessoas que trabalharam connosco e a proteção das pessoas que nós consideramos estarem qualificadas imediatamente para proteção humanitária. A questão do Afeganistão foi o tema central desta reunião dos chefes das diplomacias europeias que aconteceu na Eslovénia. Andréa Neves. Reunidos informalmente na Eslovénia, os ministros dos negócios estrangeiros estão de acordo. Para podermos ajudar os afegãos, temos que nos relacionar com o novo governo do Afeganistão. Mas isto não significa reconhecê-lo. Será um relacionamento operacional que aumentará em função do comportamento deste governo. depending on the behavior of this government. Os 27 decidiram estabelecer objetivos com os quais vão avaliar o compromisso do governo talibã. The commitment for Afghanistan not o compromisso do Afeganistão não servir de base para o terrorismo internacional, o respeito pelos direitos humanos, em particular os direitos das mulheres, o Estado de Direito e a liberdade de imprensa, livre acesso à ajuda humanitária com respeito pelos nossos métodos e ainda o compromisso dos talibãs sobre a saída de cidadãos estrangeiros e afegãos que queiram sair do país. And Afghans at risk who wish to leave the country. A situação é complicada, pode ficar ainda mais e por isso é importante trabalhar com os países vizinhos do Afeganistão. Os ministros consideram apropriado que, sob a coordenação do Serviço de Ação Externa, a União Europeia dê início a uma plataforma política regional de cooperação com os países vizinhos do Afeganistão. Os 27 querem também agir de forma coordenada com uma presença conjunta da União Europeia em Cabul, orientada pelos serviços de ação externa, se as condições de segurança forem garantidas. Em Cabul, aguarda-se ainda o anúncio formal da formação do novo governo talibã. Por cá, o governo não vai abdicar da agenda do trabalho digno, apesar das críticas de alguns parceiros sociais. A garantia foi deixada pela Ministra do Trabalho em conferência de imprensa. No final da reunião da concertação social, o Executivo e os parceiros retomaram esta sexta-feira os encontros com a proposta da agenda do trabalho digno que foi apresentada em julho em cima da mesa. Ana Mendes Godinho sublinha que é urgente tomar medidas no plano laboral. Ficou evidente para todos que temos mesmo que agir e agir rapidamente. E a nossa prioridade é exatamente essa. Procuraremos naturalmente obter o maior consenso alargado possível com os parceiros sociais, é também esse o nosso compromisso, dando toda a importância e a prioridade à concertação social, naturalmente, mas que não abdicamos desta nossa agenda, que consideramos crítica e essencial para garantir que damos condições e nos afirmamos como este país que é, de facto, um país bom para trabalhar e que reconhece os seus trabalhadores. A agenda do trabalho digno pretende valorizar os jovens que entram no mercado laboral, combatendo os abusos do trabalho não declarado e também do trabalho temporário. O documento vai estar na mesa da concertação social nos próximos 15 dias. Os bombeiros também querem que seja aumentado o subsídio de risco. Admitem que o valor anunciado hoje pelo governo para a PSP e a GNR é baixo, mas mesmo assim trata-se de um aumento. O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, ouvido pela Antena 1, acusa o governo de ignorar os apelos que têm sido feitos. Nós somos sempre esquecidos, repare. Servimos para brilhantar as festas dos políticos, servimos para estar nos palanques com as nossas fardas e com as nossas condecorações, mas depois, na realidade, naquilo que tem a ver com a profissão, naquilo que tem a ver do apoio ao próprio voluntariado, no subsídio de risco, nos bombeiros sapadores florestais, nos sapadores bombeiros da Força Especial de Bombeiros, nos operadores dos cuidados, enfim, andamos sempre aqui a reboque. O que é certo é que nós estamos sistematicamente a correr riscos e, infelizmente, muitas das nossas reivindicações neste campo não são atendidas, o que é lamentável e que lamentamos. Se na realidade, e ainda que seja pouco, haja um subsídio de risco atualizado para as forças de segurança, eu pergunto por que raio os bombeiros portugueses, os bombeiros profissionais, não têm essa atualização que é reclamada por nós há muitos anos. O subsídio de risco para a GNR e a PSP vai ser aumentado para 100 euros. Trata-se de uma subida de quase 70 euros do valor do subsídio, mas fica aquém das expectativas das forças de segurança, como reconhece Fernando Curto. Os meus camaradas dos outros sindicatos reclamam, e muito bem, sejam aquém daquilo que é devido ao risco que cada força de segurança desempenha. Os bombeiros, infelizmente, nem para isso são contemplados. As forças de segurança exigiam ao governo um subsídio de risco de 400 euros até 2024, mas por enquanto este subsídio passa para os 100 euros, de acordo com o decreto-lei que ontem foi aprovado em Conselho de Ministros. O presidente do PSD diz que está focado no resultado das eleições autárquicas, desvalorizando assim os posicionamentos de futuros candidatos à liderança do partido. Esta manhã, Rui Rio esteve na Amadora. Madalena Salema. Rui Rio acredita que Susana Garcia pode fazer o que nunca foi feito e o PSD vencer na Amadora. Eu acho absolutamente vital nós iniciarmos uma mudança no país a partir das autarquias e para se perceber isso melhor do que em qualquer outra circunstância. Estamos aqui na Amadora, onde a mudança é mais necessária do que nunca. Ao lado da candidata que distribuiu rosas brancas em sinal de paz, furtou-se a responder às notícias que dão conta de movimentações de Paulo Rangel no seio do PSD. Não vou comentar isso. Mas estas notícias perturbam esse objetivo do PSD? Não vou comentar isso. Não vou comentar isso. Relativamente a essa pergunta, não tenho mais nada para dizer que não seja isto. Eu estou focado naquilo que é do maior interesse do PSD, que é conseguir o melhor resultado. Rio nunca pronunciou o nome de Paulo Rangel, que vem emergindo como capaz de disputar a liderança no Congresso previsto para janeiro. Rui Rio diz que o importante agora é o resultado do PSD nas eleições autárquicas. Uma caravana literária começa hoje a percorrer os concelhos do Distrito da Guarda. Trata-se de uma iniciativa no âmbito da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura. Esta caravana literária vai ser à volta da obra de Eduardo Lourenço. O jornalista Jorge Esteves adianta aqui o que vai ser esta caravana. Sobre as últimas questões que se põem, preocupei-me com elas, mesmo quando ainda não lhes sabia dar nome. Eduardo Lourenço, Os Portugueses. Estas palavras do ensaísta na voz da atriz Ana Couto são um minúsculo excerto numa caravana literária que arranca da Guarda para percorrer 17 municípios. Todos os que apoiam a candidatura da cidade à Capital Europeia da Cultura em 2027. O arranque de um novo projeto cultural com uma dinâmica internacional centrado nesta sua primeira edição na obra do pensador e ensaísta Eduardo Lourenço. Jorge Maximino, o mentor e curador da Caravana Literária, uma festa da literatura e do pensamento que na edição de arranque vai passar por Foscoa e também por Almeida, o Conselho Natal de Eduardo Lourenço. A figura que faz juntar no mesmo fim de semana 30 escritores e 50 músicos e atores